pra apaixonar seu coração. Em 2050 posso ser um taxista de aeroporto, contando a minha história a um garoto, falando de quando eu te conheci. Em 2050 eu vou ter algumas rugas no meu rosto e uma foto sua no meu bolso, mostrar sorrindo pra esse moço e dizer assim: olha aqui a minha véia, torce pra você achar uma dessas. Na vida isso é tudo que interessa. Minha algumas rugas no meu rosto e uma foto sua no meu bolso, e vou mostrar sorrindo pra esse moço e dizer assim: olha aqui a minha véia, torce pra você chama dessas. Na vida isso é tudo que interessa. Minha melhor corrida foi pra ela, foi pra ela. Olha aqui a minha véia, torce pra você. Desculpe te alugar com essa conversa.